então dispenso o alvará. E chefão, tô indo embora. Pela porta da frente, cumpri toda a minha cota. Não precisei do turno de um quarteirão ao outro. Rebelião em massa, comigo escondendo o rosto. Arremessando a cabeça do agente carcerário. Pagando com a mesma moeda os constantes maus-tratos. Foram 6 anos fechado, valeu o aprendizado. O sistema é precário, ninguém sai recuperado. Saudade dos parceiros, da família, da quebrada. Muita coisa mudou e eu nem reconhecia nada. Tipo o bicho do mato, alguns anos afastado. Saudade do vento na cara e receber um abraço. Eu tô de volta e quebrada, mas com outros pensamentos. E os contatos dispenso, cansei de sofrimento. Por fora eu sou o mesmo, mas regenerei por dentro. E olhar de preconceito só me vê como um ex-detento. Não vou pra lá, eu não vou mais voltar. Penso B.O., cansei do banho gelado. Dividi cela com 30 entre doentes, dementes e ratos. Com a mãe desesperada no noticiário, vendo um moti na espera de ver meu corpo sendo carregado. Eu tô suave, a nova fase, honestidade. Nunca foi tarde de fazer as pazes com a felicidade. Quem sabe o trampo registrado terminar o estudo. Já não planejo mais assalto, apenas futuro. Detalhe simples, abri mão hoje valorizado. O pôr do sol e tantas formas, menos quadrado. Chega de constrangimento em dia de visita, se despino 3 agachamentos na visita íntima. Aqui é sua nova casa, moro? Eu mando e você obedece. Se tiver inimigo, já avisa logo e vai pro 5, certo? A pena aqui pode ser leve ou pode ser dura. Isso não depende da cadeia. Sou eu, chefão. Qual que é a fita? Os olhos brilham, tô vendo tudo. Nasci pro mundo, disse adeus pra contagem, pra jega, pavilhão e julgo. Preconceito social vai me perseguir, eu sei. Em cada enquadro que eu tomar, explicar como rodei. Mas ao contrário do político que rouba na CPI, fui mais homem pra pagar de ponta a ponta. Cumpri sem inclusão, confiança descartada no emprego. Talvez tenha medo que nos nossos lave seu banheiro. De volta pra casa, cama com criado. Mundo antes não valia nada. Hoje vejo como luxo, pra lá não volto. Chega do rango estragado. Por cena de R$1.000, enriquecer advogado. Aqui jaz recuperado, mas não pelo sistema. Os muros de concreto e aço só me trouxem problemas. Por fora eu sou o mesmo, mas regenerei por dentro. E olhar de preconceito vai me ver como um ex-detento. Não vou pra lá, eu não vou mais voltar.